Bruno 5, bom voo, boa tarde. Parte inicial, tá um no meu pé na proa do 40 pão, repórter através. Tô... 399, coordenação com o veículo solo após a passagem da guarda do aeroporto da TAM. Após estar livre iniciar, chame táxi. Após o aeroporto da TAM, estacionamento, na questão da Alfa. 5482, táxi livre Alfa, após próxima esquerda via Aquilo até o pátio 3. Fica atento ao balizador no pátio 3. Autorizado o backtrack, a parte livrão no pátio 4. 325, prevista a formação. Tenente, autoridade de Zil, após leda. Tenente, 419. Está autorizado, aerovia Pesolo 17, decolada 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Aciona 5477, controle 119, decimal 8. O mandato 25 autorizado para 360-7, falo da pista 10, à direita, a cor Elefa, a cama 5477, controle 192. Estão 01, não chame pronto, 1925. Já estão pronto, 729, boa tarde. Boa tarde, 729, contato no radar, só para o número 360, autorizado, leitão. Ok, 360 da presente Leda, 5729, obrigado. Voo no 395, completa aproximação, torre 186. Rádio 1395, reporte externo. Salvador, 3217, ponto 0 para 1. 3217, linha decola da 10, vento 130 graus com 9 nós. Apá, Romeu, Romeu, Oscar Bravo, controle. Papá Mike Eco Delta, controle. É, fiz ao contrário, eu vou na posição de 9 horas, a 2 milhas do senhor, com 500 pés. É impossível ter uma tenta tráfego, 9 horas, aproximadamente 2 milhas do senhor, mantendo 500 pés. É um Alfa 44. Quilo Oscar Alfa, prossiga. Gente, aponta para o da barra, Quilo Oscar Alfa. Oxané 6321, centro Recife 288, secundário 260. 288, alterna 260, ligado, alterna. Controle, o L7-5729, desvio à direita. 5729, após lida. Ok, então, curva 220 e após via 5729. Dois mil, livre LS, Serra Quilo Índia. Serra Quilo Índia para 2000, acusará. Voo no 395, torre 118 meia. Papá Romeu, Romeu, Oscar Bravo, controle. Papá Romeu, Romeu, Oscar Bravo, mantém a posição da presente. Temos um tráfego agora na posição de 2 horas a 1 milhas, mantendo mil pés. O tipo é um Serra 76. operadora, uma boa tarde ao Pantanal, 427, segundo ano, informação Tango, ponto Costa, nível 360. Bora, 3, 3217, decolado aos 44, chame controle 19, cima 8, bom voo. Controle Salvador, 7198, obrigado. 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após prossegue direto Trive, Tango Romeu Índia Vitor Índia, após conforme o plano, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, onde após intercepta o eixo da aerovia, Zulu 16. Aciona 5506, controle 119, decimal 8. Canal 479, autorizado, nível 360, São Paulo, decolando da 10, toda direita, na saída da El, direto Leda e após Bridge, Delta Zulu 16, até Belo Horizonte, após direto Bridge. Então 4, chame pronto, puxa back, Pantanal 479. Vai chamar pronto, vamos lá. Azul 4118, Centro Recife, 1251, secundário 13325, bom voo. 1251, alterna 13325, obrigado, boa tarde, 4118. Guerra Civil, começando o localizador. É aquilo Índia, Turre, 118.6, bom pouso. 8.6, bom passar. Parte pronto. Gente, mas quer que o Delta mantenha o farol de Itapuã? 399 ali, mantenha no zero. Papá. 395, solo aos 46, livre à direita, solo 121, decimal 9. Já que o Índia chamou a torre? Pode ficar, nave 9, gente, vento no 30 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 5, aguarde autorização para pouso. O Será que o Índia propõe mudança de regras para pouso na 17? Entendo regras visuais aos 46, autorizado seguir para 17, encurtando a base, ou se é aquilo Índia, reporte na base. Reportará na base da 17, né? Serra Nua, Serra Nua, Bravo, mantenha a Pituaçu, aguarde instruções para prosseguir. Abate a Pituaçu, Serra Bravo. Guardião 102, informo o helicóptero sobrevoando o farol de Itapuã, vento no 30 graus com 9 nós, livre decolar, reporte fora do solo. Ah. 399, livre decolar, dono 0, vento no 30 graus com 9 nós. Decolar, 0, 06, senhor de indicação, desce ao nível 050, chegada mais. Web 5729, Centro Recife, 1251, secundário 3325. 251, 3325, 5729, obrigado, mais. Delta, informamos aeronave asa fixa a 2 milhas do campo seguindo para 17, no setor norte, visual com a mesa. Ô, Papa tranquilo, Tango Romeu, confirme? Campo, campo, senhor. Gente, reporta sobre a rotatória, iniciando 360, quilo Tango Romeu. Reportará, Romeu. 1399, decolado aos 48, chama controle 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, boa. Romeu fica bravo, segue via litoral, reporte para o de Itapuã. Itapuã, bravo. Também mantendo que as pés no farol de Itapuã, é um Serra 76. Eu tenho aqui a aeronave da nossa família da Cicenta, ok? Positivo. Padrão Salvador, boa tarde, boa noite, que são os nomes? 1399, contato radar, sobe o 360, saída da El. 360 da El, agora 399. Tá, com você, Cris. Puxa, acionamento 35219. Tá no no pátio 3, está livre, chame táxi, 35219. Livre, chama táxi 219. Volta visual com a aeronave à sua direita na final do 17. Sim, segue como número 2 para o 17, Mike Eco Delta. Controle, Guardião 02. Guardião 02, controle, prossiga. Depois de Salvador, está em direção ao litoral, 110 para o pouso do DPT. O Guardião 02 tem ciência do tráfego agora 12 horas, a 1 milha, mantendo 500 pés, um alto 34. Afirmo, visual, com tráfego. Positivo, temos um tráfego também mantendo do litoral, mantendo 1000 pés. 1000 pés e prossegue até o farol de Itapuã, Guardião 02. Já ultrapassou o tráfego, está mantendo 500 pés, Guardião 02. Descada rotatória, Quilo Tango Romeu. 7 Quilo Tango Romeu, IC 360. Imediato. Ok, então aguarde autorização, vou 925. Aguarde, devido ao trecho fechado entre ainda Juliette, já estou com a aeronave já para iniciar o táxi. Então aguarde autorização. Aguardando. Reporte solo controlado. Papatã, aqui o Tango Romeu complete o 360, chama a torre 118-6. 118-6, Tango Romeu. Aqui o reparte na curta final. Aqui o Tango Romeu, ingresso na final no 7, reparte final de 3 milhas. Reparte na final de 3 milhas, Romeu. Mike Eco Delta, livre táxi, pátio 4. Salvador, é o canal 479, posição 4. 04, aguarde, canal 479, previsto mais 3 a 5 minutos. TP 5219, táxi 54 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Táxi pátio 3, após pátio principal, segunda direita, via Indial, ponte espera 118-6, ajuste no 0 no 5, bom voo, boa tarde, TP 5219. 9, autorizado o táxi, segunda à direita. Tomar parte 5. Falta 5, fala até quando o feedback imediato, quando autorizado. Gente, aguarda a autorização, agora 925, previsão de mais 1 minuto. Boa tarde, informação em curso em uniforme, aguarda autorização para confins. Eu já tenho o 360 autorizado, prepare a da EL Leda Bridge. Da EL Leda Bridge é a subida, aguarde um minuto, cópia, agora no 755. Não vai iniciar o táxi, confirma? O 2231 para o táxi, está com o POB de 47, alterna Brasília, autonomia de 3 horas e 30. O passageiro 2231. Taxi Pátio Principal, Indy Alpha, Ponte Espera 1186, ajuste no 0 no 5. Bom voo e boa tarde, passarei 2231. Ok, na espera da 190, chama na 1186, muito grato. Pô. Boa tarde, 5219, a linha decola da 10, vento no 30 graus com 9 nós. Prosseguir portão 10, portão 10. Copiado, a festa está saindo com o portão 10, portão 10, portão 10. Ativo, livre, frequência para pouso, bom pouso, guardião 02. Solo após a passagem, retaguarda Embraer. Da Passaredo, está livre iniciar no 01, chame táxi no 925. Próxima vez. Após a passagem, retaguarda do Passaredo, que a gente do Embraer, da Passaredo, 925. Tango Romeo, solo 155, livre táxi 45. Afirmo, autorizado a decolagem, vento no 30 graus com 9 nós. Carta passando a bola de voo. Positivo, reporta Paulo da Barra. Certamente. 4206-2000, livre LS, ajuste 10 no 5, reporta autorizado. Estabilizado, 4, 2, 0. Gol no 399, Recife, 125, Uno, secundário 3325, bom voo. Gol no 399, centro Recife, 125, decimal 1, secundário 13325, bom voo. Bravo Romeu Índia, Delta Eco Bridge. Onde após intercepta o esteroviar, aciona 5474, controle 119, decimal 8. Confirma a subida? Dael, letra. Correto, 1755 no portão 8, chame pronto, pushback. 5219, decolado no perfil da Arpo, transição Elefa. Elefa. Positivo, contato radar sobre o 200, sei da Arpo. Ok então, subindo pro 200, 5219. Vento no 30 graus com 9 nós. Controle, na escuta 5219. Prossiga 5219. Após Arbor, poderia voar direto à Vitória da Conquista? Estaremos coordenação com o centro Recife. Obrigado. Tranquilo, Oscar Alfa, confirme Barão da Barra. Negativo, Chamará 119.8, passaria do 223 no grado boa. Gente, atente a tráfego, mantendo mil pés, se aproximando também do farol da Barra, o Guardião 02 prossegue via litoral, reporta o Través Pitua. Quadro 206, está precisado de alerta. Gente, 4206, surge agora 118, via Mamposo. Eu também, obrigado. Sua moto, pé na mão. 6 horas e 32 minutos. Amador, retornarei em Boca do Rio. Positivo, Boca do Rio, reporta Boca do Rio. Reportarei. Tá lá. Boa tarde, 4206, livre pouso 110, ventou no 30 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, na 110 com 20 milhas, com 4206. Patrulha Salvador, boa tarde, alfaçaria do 2231. 2231, boa. Contato radar, sobe nível de voo 340, sai da Momo. Subindo para 340 no perfil da Momo, alfaçaria 2231. Está autorizado Vitória da Conquista, nível 080. Direto, decola da 17 com curva direita na subida Arbor. Alfa, Romeu, Bravo, Oscar, Romeu, Arbor. Após direto, Vitória da Conquista, aciona 5502, controle 119, decimal 8, e a torre opera em 118, decimal 6 dúzia. Gente, visual com azul no final. Faz passagem na Embraer da Azul ali, mantenha no zero. Colagem chama a torre 186, ajuste de altímetro no 015, tem um bom voo e boa tarde. Gonçalo Salvador, cordial, tá 3145 uniforme, nível 360, galeão. Então 380 autorizado, tá 3145. Boa tarde, aguarde coordenação 362. Ah, negativo, pode ser o 32. Gente, então 3145, galeão, 380 está autorizado, aerovia Pesulu 10. Após, conforme o plano de voo, decolada 10, com curva à direita após a decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, onde após intercepto o eixo da aerovia, aciona 5521, controle 119, decimal 8. Para o Galeão, Rio de Janeiro, alta confirmando, número do Lula 10, mapa, decolo 10, curva direita, é o Leda, Brinde, 5521, código transponder, 198, controle para o 3145. Confirma a subida? Da é o Leda, Brinde, correto. Certo, esse era o via. Correto, da 3145, no 05, chame pronto. Câmara pronta, 3145, da vez. Decimal 9. Direito 29, azul 4, Rio de Janeiro. Um 077, é o número 2, aguarde cópia. Galeão tem a 360, prepare a Dael, Leda Bridge, só um minuto. Boa tarde, eu dou 42, eu não meio direito, eu dou toque, vai. 925, a linha decola da 10, vento no 30 graus com 99. Alfa, Ponte Vera 118.6, ajuste no 015, bom voo e boa tarde, o Pantanal 479. E Alfa, Ponte Vera 118.6, Pantanal 479, boa tarde. Bono 077 para cópia. Bono 077 Galeão, nível 3, meia dúzia zero, está autorizado. Aerovia Upper Zulu 10, após conforme o plano de voo. Decola da pista 10 após a decolagem curva à direita na subida da El. Após voa direto Leda e após direto Bridge. Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, onde após decerto eixo da aerovia. Aciona 5465, controle 119, decimal 8. 1998, obrigado. Controle Salvador, 1925. 925, contato radar, sobe nível de voo 360, saída Arbor. 360, perfil Arbor, 925. 14206. 6720 desce para 2000. 2000, 6720. Web 6720 para o localizador agora, esquerda para o 1160, resposta pisado, livre ali. 1160, resposta livre, pisado, graça. 5508 está livre, chame táxi. 5219, esse é top. Chama de esquerda para essa formação. 75219, reporta a posição na projeto com risco. Reporta lá, 5219. Então, 3190 para o localizador, agora à direita 070, descendo para 2390. Livre decolar da 17, vento no 20 graus como 09. Dois cinco direto a Elefa. Direto Elefa, 95. Utilizado R67-20. 76720, agora 2-118-6 com pouso. 2-6, obrigado, até logo mais. Então, muito boa tarde, R67-20, Campo à Vista, trem checado, agora 2 milhas para o marcador. 76720, vento no 20 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde autorização para pouso. No 0 no 5, corrigindo 1 milha para o marcador. As capas apagou, circulado ao 07, um controle 119, decima 8, bom voo. Obrigado. 545-2685, muito grato, até a volta. Controle, Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, controle. Decolou na Arbor. 720, livre pouso na 10, vento no 20 graus com 99, altímetro no 0 no 5. Livre, no 0 no 5, 720. 502. Acionado, 5502. Controle Salvador, boa tarde ao Pantanal 4719 na Dael Leda. Pantanal 4719, contato radar 360, saída da El, cruzada 2000 direto Leda. Então, 2000 direto Leda, Pantanal 479.